Eu tenho que falar, nego, é que as pessoas não se entreguem às coisas difíceis que vem passando pela vida. Que eles conseguem tirar um ensinamento desses cargos pesados que vem passando agora, de tanto sofrimento, de tantas dores, de tantas quedas. Que eles consigam tirar um ensinamento disso e consigam se evoluir. Que depois de tantas quedas, depois de tantas angústias, depois de tantas tristezas, vai vir o que vocês estão merecendo. Que eles não possam se entregar pelo desespero, pelas coisas momentâneas que vêm acontecendo pela vida. Que isso tudo são provações, são testes que eles têm que passar. São a cruz que eles têm que carregar. Então que eles consigam abrir os olhos e ter o entendimento que esses sofrimentos são tudo passageiros. Que nada disso vai estender. Isso é apenas momentâneo. Que vai depender de quanto tempo isso vai durar, vai ser a fé de vocês. Vai ser a fé que vocês têm dentro de si e vai poder te elevar. Que vai poder tirar esse sofrimento de vocês. Então tenha fé. Porque com a fé vocês vão superar tudo. Dizem que Exu é o mal, dizem que Exu só desce para beber, dizem que Exu é zombeteiro. Mas para mim isso pouco importa, nego. O que importa é o que tem dentro da minha essência, do que eu venho para cá para trabalhar, do que eu vou fazer, da minha caridade pura, através do momento que eu venho para cá para trazer um ensinamento para uma pessoa, através do momento que eu venho para cá para fazer um passe fluido com uma pessoa para descarregar energia, através do momento que eu venho para cá para trazer um encaminhamento, que muitos espíritos desencarnados que vêm para cá, eu também faço o encaminhamento dele para o astral. Eu pego na mão dele, aviso a ele que ele desencarnou na matéria, quando ele fica atordoado, quando ele fica naquele momento de incerteza, de insegurança, eu estou ali acolhendo ele. Isso é o que importa para mim. A minha casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Na minha casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde era, onde é que o Exu mora? Exu mora é na encruzilhada. Aonde era, onde é que o Exu mora? Exu mora é na encruzilhada. Exu tiriri, trabalhador da encruzilhada. Exu tiriri, trabalhador da encruzilhada. Ora, toma conta e prepara. Salva a consciência. Salva a tua irmã, Eixo. Eixo é outro, pá. Salva a consciência. Graças a Deus. Siri, eu gostaria de convidar o senhor para se sentar. Pode ser? Assim seja, amigo. Graças a Deus. É uma satisfação enorme, viu? Esse é o Eixo. Deus, salve. Salve. Salve esse dia de hoje. Sim. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor, seu Exu? Meu nome é Exu Tiriri da Calunga. Por que tem o nome da Calunga, seu Tiriri? Porque eu trabalho na Calunga pequeno, nego. É meu outro lugar de atuação, meu lugar de força, meu lugar de padrão vibratório, onde eu reino. Certo. O senhor tem... O senhor trabalha dentro de uma hierarquia? Sim, nego. Trabalho dentro da hierarquia. O meu pai é Ogum, que dá falando de Exu Tiriri. Que são vários, nego. O mesmo que te acompanha, o mesmo que acompanha o nego. E vários que estão aqui presentes, da mesma hierarquia. Da hierarquia de Exu Tiriri da Calunga. Presente pela bênção do meu pai Ogum. O mesmo que rege o médium aqui, que está presente. Que é o meu cavalo. Acredita-se que para se tornar o Exu é necessário muito estudo. É realidade isso? Também, nego. Para ser Exu, a pessoa tem que ter merecimento. A pessoa tem que passar por várias coisas na vida para ter o grau evolutivo para vir como Exu. Porque Exu é trabalhador da seara da caridade, nego. Exu é, a única entidade que vibra em todos os cantos, que vai até as trevas e até o mais alto puro iluminação que você pensar. Para Exu não existe caminho fechado, nego. Por isso que Exu trabalha na encruzilhada. Porque a encruzilhada é a vida. Porque todos os locais é aberto para onde Exu chega. Claro que sim. O Exu normalmente trabalha sozinho ou trabalha em equipe? Depende do trabalho, nego. Mas nunca está só. Sempre é uma equipe. Sempre tem uma mulher que vem pela esquerda. Vem uma mulher que vem pela direita, depende do trabalho que está sendo executado. Tem trabalho que Exu vem fazer, que vem na linha de preto velho. Tem trabalho que Exu vem fazer, que vem na linha do orixá. Tem trabalho que Exu vem fazer, que vem na linha do caboclo. Isso depende da situação, depende da necessidade de cada um, né? Claro que sim. Seu Exu, qual foi o trabalho mais difícil de realizar? Nego, não existe trabalho difícil para Exu, nego. Não existe trabalho difícil. Existe trabalho demorado. Como é trabalho demorado, nego? É aquele que o médium não deixa escutar a mensagem que o Exu quer passar para você. Tem que usar outras pessoas. Tem que usar a sua própria vida. Muitas pessoas dizem que o Exu derruba, mas Exu não derruba ninguém. Quem derruba é você mesmo pelo seu próprio livre-arbítrio. Você e suas escolhas é que faz você cair. Exu jamais irá derrubar ninguém. Exu, ao contrário, ele pega sua mão e levanta, trazendo uma equipe, uma egrégora enorme de espiritualidade para te socorrer. Muitas quedas suas da sua vida, por coisas que você faz de acordo com o seu livre-arbítrio, eu fico triste, chorando, sem poder lhe ajudar. Porque você não dá acesso. Exu jamais irá trabalhar contra a lei divina. Exu jamais irá poder mexer nesse negócio, porque esse negócio é supremo, são negócios do Pai Maior. A lei divina é o que me rege, é onde eu trabalho, é de acordo com a lei. Claro. Quando as pessoas dizem Exu só faz maldade, estão enganadas? Totalmente, nego. Não existe maldade em Exu. A maldade está dentro da cabeça de cada um, nego. A maldade de pedir o mal para o irmão, de ter pensamento malfazejo, que deixa se corromper, que se deixam criar cada vez mais, se elevando esses pensamentos. Isso é a maldade. A maldade de praticar o mal para uma criança, de fazer um mal com um espírito que não tem iluminação. Isso que é maldade. Maldade é você não se doar para aquilo que é de coração. Todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, nego. Que a partir do momento que você se predispõe, que você se senta e entra em harmonia com seu eu superior, você deixa essa semente se brotar. Mas a partir do momento que você se entrega às influências negativas, às influências dos trevosos que estão nesses planos aqui terrestres, que são enormes, aí sim que vem a maldade, porque você mesmo se permitiu, pelo seu livre-arbítrio, a prejudicar os próximos, a prejudicar você mesmo e a prejudicar a tua família espiritual que te rege. Certo. quando a pessoa diz assim, eu gostaria de dizer que sou um bandista, mas lá a gente incorpora Exu e eu tenho medo que me fechem as portas. Que recado o senhor tem para essas pessoas que têm esse medo? O medo, nego. O medo é a falta de fé. Esse recado que eu tenho que dar era para todos que possam me escutar e que possam sentir a palavra desse Exu. Não se dê brecha para o medo. Porque o medo e as incertezas são coisas que cada dia mais se fortalece a partir do momento que você abre seu mental para se alimentar dessas energias. Não existe medo e incerteza para o filho da luz. Confia no Pai Maior. Tua fé vai te elevar, vai fazer você tirar essas incertezas do caminho. Quando se tem medo, você está enfermo. Porque o medo é a enfermidade que te assola, que aumenta dentro do teu mental, que te corrói, que te corrompe e faz você decair e tropeçar pelas barreiras da vida. Nossa. Quando a pessoa ficar abusando da escuridão, dizendo, olha, você pode vir contra mim, que eu sou forte porque eu tenho Exu que me protege, ela não está exagerando no risco que corre? Está sim, né? Muito. Está sim. Que a maior proteção é aquela divina que vem dentro dele. Ah. A maior proteção é que vem dentro dele. Ele falando isso, ele está tendo orgulho. O que é que vem demais ele ter Exu? Todo mundo tem Exu, né? Todo mundo tem Exu porque Exu é guardião, é trabalhador incansável. Minha falange, minha egrégora é enorme. Abrange vários caminhos. Exu é o único orixá que não dorme. Falo que Exu é orixá, porque Exu é orixá sim. Muitos Exu têm mais luz do que várias entidades. Não existe trevas em Exu. Jamais irá ter. Porque Exu é luz. É a luz divina que entra em ação. Qual que é o respeito que se deve ter quando entrar numa calunga pequena? Respeito sim, né? O respeito tem que ter é pelos entes queridos que choram, por muitos que desencarnaram, que estão empegados com a matéria ainda, que passam sofrimento, que passam verdadeiros momentos de tristeza, de melancolia, de ódio, de rancor, apegado pela matéria. O respeito que você tem que ter ali é pelo sofrimento que vem trazendo ali. Quando se entra na calunga, a calunga representa tanto o processo evolutivo de baixo astral como o de ascensão. Na calunga, muitos espíritos estão pegados pela matéria, porque ali foi enterrado a matéria. E o espírito não consegue se desprender da matéria por um cordão que o envolve e o prende. Pelos orgulhos, pelas falsidades, pelos karmas negativos que ele vem trazendo de vossa própria vida aqui terrena. O padrão vibratório dele não conseguiu se desprender da matéria. Então ele consegue sofrer, consegue ficar em desarmonia total, em desespero. Então tem que bater cabeça sim, respeitar. Por isso que muita gente não consegue passar de frente a uma encruzilhada do Acalunga, porque é uma energia pesada, uma energia densa. Porque ali vários sofrimentos vêm carregando aquele padrão vibratório, fazendo aquela egrégora ali. Do mesmo jeito que vibra vários tronos divinos dentro da calunga, trazendo harmonia, trazendo os trabalhos incessantes em prol da caridade, em prol do bem, também existe vários padrões vibratórios da treva. Ali é um portal aberto que tem, tanto do bem como do mal. Por isso que deve ter respeito. Porque você não sabe qual solo que você está pisando. Você não sabe qual padrão vibratório que você está regendo ali. Claro que sim. Seu Exu, quando dizem o Exu não é um espírito evoluído porque vem com a mão de garra, o que é que o senhor responde? Nego, cada um plasma na matéria como que deseja. Exu é um espírito evoluído sim, mas eu me plasmo assim porque isso veio da minha vida anterior, passada aqui na Terra. Na minha pisada na Terra, eu fui acorrentado, Quebraram minhas mãos com as correntes de tanto tempo que eu passei amarrado. E eu trago isso agora como orgulho meu, por eu ter evoluído nesse padrão vibratório que eu hoje estou, porque isso foi muito sofrimento para mim. Eu tive que passar por isso para eu me livrar de coisas passadas negativas, as cobranças kármicas que veio para mim. Foi através desse sofrimento que hoje eu estou evoluído. Foi através da tristeza, do meu choro, das minhas agonias, do meu desespero, que eu entreguei o meu coração e a minha vida ao Pai Maior. E hoje trabalho em torno do trono do Pai Ogum, que é da lei divina. E venho com isso para me lembrar e lembrar a todos que Exu é um trabalhador da seara da caridade e o sofrimento é o burilamento da alma. Através do sofrimento você evolui. Quem não aprende no amor vai aprender na dor, né, nego? Para o Exu. Ô, senhor Tiriri, quando a pessoa está passando por uma adversidade, uma dificuldade, um problema na vida, o que ela mais quer é que o problema desapareça. Pelo que o senhor está falando, o problema era para ser visto como um professor. Exatamente, né? Exatamente. Cada um tem que carregar sua cruz. Vejo muita gente se queixando. Mas eu estou sofrendo tanto na vida, mas eu tenho uma corrente tão forte de Exu. Por que Exu Tiriri não vem tirar esse sofrimento de mim? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento todo na minha vida? Porque você não abriu os olhos, nego. A demora toda é você abrir os seus olhos. Você enxergar o porquê você está passando por aquilo. Você se aceitar na condição que está. Você ter fé e resignação para superar o seu sofrimento. Porque, como eu falei anteriormente, o sofrimento é o burilamento da alma, nego. Através do seu sofrimento que você vai descobrir o seu eu interior. Que você vai saber o porquê você tem que se evoluir. Por que você vai ter fé, nego? Porque fé é você emanar o seu pensamento ao Pai. Você se entregar de coração e saber que aquele sofrimento ali é passageiro. Claro. O que a gente poderia saber da sua última encarnação? Nego, minha encarnação aqui na Terra foi muito pesada, nego. Eu aprontei muito, fiz muitas coisas erradas. Aprontei muito mesmo, tudo que não prestava, esse Exu aqui vazia. Por isso que eu tive que passar por muito sofrimento. Passei por muito sofrimento depois do meu desencarno. Porque eu tirei vidas de pessoas. Eu trouxe muita ganância, muita inveja, muita vaidade para mim. Matei muita gente por causa de mulher. Eu tive que pagar. Não é à toa que me pegaram, me acorrentaram, nego. Me deixaram dentro do preso de um calabouço. Preso, acorrentado, com fome, sem poder beber água. E todo dia vinham dar pancada em mim. Com um pedaço de madeiras, com chicote. Para minha morte não ser rápida. Por causa da própria ira, da própria vaidade, da própria inveja que eu criei pelos outros, que eu vazia na covardia, por trás. Coisas negativas que eu fiz, nego, que refletiu até hoje na minha matéria. Hoje muitos perguntam por que Exu vem amarrado assim, porque isso é um orgulho para mim, de lembrar porque eu fui acorrentado, que foi uma superação que eu tive que passar na minha vida passada. Hoje eu sou evoluído, hoje eu estou no padrão vibratório que eu estou, porque eu tive que passar por isso. Por todo aquele sofrimento, para meus olhos se abrirem e eu poder enxergar o verdadeiro caminho do Pai Celestial, o caminho da luz, porque eu estava entregue às trevas. Qual que é o propósito da encarnação de um espírito na Terra? O nego fala da encarnação do espírito na matéria, ou o médium que trabalha com o espírito evoluído. Por que que as pessoas nascem? Qual que é o propósito de encarnar na Terra, de nascer? Ah, muito boa pergunta, amigo. Vocês nascem na Terra com o propósito de se elevar, a propósito de tirar os karmas da vida passada. Por vocês encarnarem aqui na Terra, vocês passam por uma provação maior, Nosso Pai Celestial lhe dá uma oportunidade de você se elevar. Você vindo através da matéria para passar por esse plano astral aqui, por tanto sofrimento, por tanto burilamento da alma, que é justamente o sofrimento, para vocês poderem se elevar. O que vocês estão passando de sofrimento agora é só um reflexo que vocês fizeram da vida passada. Por isso que essa passagem de vocês é obrigatória aqui na Terra. Porque a sua vibração necessita de uma evolução. E essa evolução que vocês têm que passar está justamente aqui nesse plano astral. Está justamente nessa vida agora. Muitos são entregues ao orgulho, à vaidade, à luxúria, à gula. Isso são karmas. São energias que vocês têm que superar. São karmas passados seus que vêm atormentar em vidas agora. E isso é preciso para a sua evolução espiritual. Você precisa se elevar. Você precisa entender. Precisa se autoconhecer. Precisa saber da sua essência atual para superar esses karmas. Pois a oportunidade que o Pai Celestial lhe deu é única. É o aqui e o agora. É o que vocês estão vivendo. O que Exu aconselha àqueles que dizem: o vício é bom, depois a consequência não é tão pesada, então eu vou viver o vício? Só pegar na matéria, né, nego? Esse nego. Sim. Se diz que o vício é bom, esses negros não estão evoluídos. Não existe coisa boa na vicitude, nego. Vicitudes são os egos que lhe atormentam. Não existe coisas boas, como eu falei já passado. Não existe coisas boas na vaidade, na luxúria, no ego, na gula, na tristeza, na incerteza. Isso são tudo contra a fé. Então, se você está apegado a vicitudes, você tem que passar por essa evolução. Você tem que buscar o seu autoconhecimento, buscar a luz interior que há dentro de si, para poder se elevar e passar por essa provação que está sendo feita agora, nesse momento. Porque a vicitude é apenas um estágio mental que está lhe atormentando a todo momento. E você está se entregando e alimentando aquela energia, não só sua, como de vários irmãozinhos que se alimentam daquilo. Porque vários trevosos se alimentam das vicitudes dele. A falange dos trevosos são muito grande que se alimentam através dessa vicitude. Vem como uma hierarquia, um eleva um puxando o outro. Vai o mais fraco lhe atormentando pelo mental, o mais forte vem por trás, só recebendo aquela energia que você está sendo emanado ali através das vicitudes, através de um copo de cerveja, através de uma cachaça que você entra dentro de um bar. Claro, Exu. Exu é Mojubá, né? Mojubá, goa, goxo. Enxugar o médium aqui. Deus lhe abençoe, mãe. Graças a Deus. Deus lhe abençoe, nego. Tá aqui o vento alafiando tudo que o senhor falou, hein? Confirmando aí, hein? A afirmação é grande, né? Para o Exu. Ô, seu Exu, se a pessoa sabe o que é certo e faz o errado, a hora de pagar o peso é maior? É maior, grande. É muito maior, nego. Uhum. Uma coisa é você fazer uma coisa sem ter conhecimento. E outra coisa é você fazer tendo conhecimento daquilo. Então, como você tem um conhecimento e você está emanando aquela energia novamente, você está emanando aquilo ali conscientemente. Então, você vai pagar aquilo ali dobrado nele. Porque como tem o trono da lei, tem o trono da justiça também. Que diz, aqui se faz e aqui se paga. Se você está fazendo uma coisa consciente, você está praticando mal, aquele mal vai voltar para você. E o mal voltará em dobro, em triplo, em quadruplo. Depende de quanto você estiver emanando aquele mal e alimentar ele. Da mesma forma que ele é criado, ele vem para cobrar de você. Porque você mesmo criou aquele mal, conscientemente. Você criou aquele mal e ele fortaleceu muito mais através da sua consciência. Seu Tiriri, qual é o fim das pessoas que usam os outros com inteligência para alcançar os seus próprios fins? A pessoa quer alguma coisa, envolve o outro na lábia dela, faz o outro fazer e levar a culpa e ela ganha. Ela ganha lá o. Isso é o famoso, né, nego? Ah. Um 7-1 na lábia, né? Como fala vulgarmente, né? Sim. Esse daí, nego, vai pagar dobrado, porque isso é consciente também. Ah. Ele abusa da ingenuidade da pessoa, abusa do bom coração daquele pobre coitado. Falo pobre coitado porque ele não tem um grau evolutivo, nego. É. Não adverecendo ninguém. Mas o que ele está fazendo ali vai ser cobrado cada vez mais através do mental dele. O que ele pensa que está sendo ali, o que vai ser lucro para ele através de uma pessoa, vai ser o contrário. Ele pode até ganhar momentaneamente um dinheiro, pode até ganhar uma riqueza barata ali naquela hora, mas a cobrança, quando vir, nego, vai vir muito grande. Porque além dele mexer com a própria consciência dele, ele vai mexer com a consciência daquele pobre que foi lá usado por ele. Claro que sim. Seu Chiriri, às vezes alguns magos acontece de ameaçarem um bandista e dizer: você faz igual eu mando ou eu aprisiono teu Exu. Não existe, nego, prisão para Exu. Não existe isso. Não existe magia negra que abata Exu, porque Exu trabalha na luz, nego. Não existe escuridão que possa abalar o padrão vibratório de Exu, porque Exu é a essência divina, é a lei em ação. Exu é o trabalhador da seara da caridade, nego, onde nenhum pode pisar em Exu, ninguém pode desmerecer um Exu, porque a luz de Exu é tão forte, nego, tão forte, que se eu chegar diante de um trevoso desse e botar só a mão, a luz vai ser tão grande que ele não vai conseguir nem olhar para mim, nego. Então esse negócio de mago negro querer botar a mão e pisar em Exu, ele está enganando a ele mesmo, nego. Ou então os Egum, os espíritos enfermos que ele alimenta através desse mental pobre dele de evolução, que ele se considera como Exu, espíritos zombeteiros que vêm, que dizem que isso aqui é Exu, que mentem, que enganam, esses sim eles vão poder pisar. Mas um Exu que é trabalhador da Seara da Caridade, jamais eles vão poder pisar. Porque automaticamente que eu aproximasse dele, nego, a minha luz encandeará tanto o padrão vibratório dele, que ele se curvará diante de mim. Que assim seja. Axé. Por que que Exu, às vezes, passa essa ideia de autoridade e as pessoas pensam que ele é porque ele é nervosinho, porque ele é bravo? Porque muita gente não é acostumada a escutar coisas simples, coisas meigas. Às vezes tem que escutar uma voz branda mesmo de Exu. Porque através do momento que eu falo com essa voz autoritária, emana energia pela minha voz, pelo meu brado, pela minha gargalhada, pela minha ciência da fumaça. Tudo isso é uma ciência, tudo isso é energia que eu estou emanando. Quando pensa que Exu está falando bruto, aquela brutalidade está atacando aquele mental dele, está fazendo que ele vibre por dentro, está fazendo o emocional dele se abalar. Mas Exu não quer trazer o medo dele. Exu quer buscar a essência divina que habita dentro dele. Por que funciona tão bem essa técnica da escuridão de trazer à tona o medo que o ser humano carrega dentro de si? Por causa desse plano astral que nós vivemos, meu Deus. Uhum. Esse plano astral é muito carregado de energias, malfazeres. Esse plano astral aqui foi feito de provações. Estamos num planeta expiatório, um planeta que você tem que vir para se elevar. Então você vai ser atordoado, atormentado por todas as fraquezas que você tem. Os trevosos não vão lhe atacar onde você é mais forte. Eles vão atacar você onde é a sua fraqueza. Onde você é mais fraco, é onde é que você vai ser atentado. Você vai ser atacado pelo medo, você vai ser atacado pela insegurança, você vai ser atacado diariamente, né? Muitas pessoas chegam no centro para fazer um trabalho desobsessivo com Exu. Exu descarrega o nego aqui, tira ele, deixa ele bem limpinho, faz um passe fluido com ele, tira todas as mazelas, todas as miasmas que ele está carregando ali na matéria. Quando o nego sai do terreiro, que pisa lá fora, está lá esperando esperando ele, mesmo as entidades que ele cria, através do mental dele. O mental dele que vai atrair isso. Isso é uma evolução que ele tem que passar por dentro dele mesmo. Ele tem que se automodar, fazer uma reforma íntima dentro do seu ser. Para poder se elevar, para poder se despregnar dessa energia. De onde as pessoas tiram a ideia de que Exu só bebe sangue? Essa daí é até desconhecida para mim. Por que o nego diz isso, que Exu só bebe sangue? Muitas pessoas, por não conhecer o culto do candomblé, da imolação, associam que o sangue é feito para maldade e associa que quem faz maldade é Exu, logo é ele que pede um monte de sangue para poder viver e construir suas maldades. Isso é mito ou é realidade, seu Exu? Isso é mito, nego. Exu não bebe sangue. Exu pode ser alimentado da energia que é criada ali, através da energia vital do sangue. Como vocês sabem, não sei se você pode saber disso, mas tudo que estamos vivendo aqui é energia. Sim. Como existe a energia da fumaça, como existe a energia do mará, como existe a energia das frutas, como existe a energia do sangue também. Que o sangue é a energia vital do animal. A energia vital do animal que está sendo sacrificado ali vai ser usado por um bem maior. Eu não posso me aprofundar muito nesse ensinamento, porque esse ensinamento aí não é meu. Claro. Eu trabalho na linha da Umbanda através do médium aqui no meu cavalo. E o sangue que nós usamos na Umbanda é o sangue dos minerais, é o sangue das plantas, é o sangue das frutas. Uhum. Isso que é a energia vital que nós alimenta. Claro. O que alimenta Exu é a vibração. Aquela vibração que está sendo criada ali, através do mental, através da energia vital que está sendo elevada ali do mineral, da frutífera, que está sendo elevado para nós, para aumentar a nossa energia. Aquela energia que está sendo criada ali está sendo trabalhada através daquele momento. Claro. É o reino vegetal, né? Claro. Seu Exu, qual foi uma das maiores formas de preconceito dirigidas a Exu que o senhor já ouviu? Foram muitas, né? Dizem que Exu é o mal, dizem que Exu só desce para beber, dizem que Exu é zombeteiro. Mas para mim isso pouco importa, né? O que importa é o que tem dentro da minha essência, do que eu venho para cá para trabalhar, do que eu vou fazer, da minha caridade pura, através do momento que eu venho para cá para trazer um ensinamento para uma pessoa, através do momento que eu venho para cá para fazer um passe fluido com uma pessoa para descarregar energia, através do momento que eu venho para cá para trazer um encaminhamento, que muitos espíritos desencarnados que vêm para cá, eu também faço encaminhamento dele para o astral. Eu pego na mão dele, aviso a ele que ele desencarnou na matéria, quando ele fica atordoado, quando ele fica naquele momento de incerteza, de insegurança, eu estou ali acolhendo ele. Isso é o que importa para mim. Claro, sim. O senhor, quando trabalha no astral, e aí é o dia da gira, como que começa esse dia para o senhor até a hora da incorporação? Nesse dia, amigo, a gente já se prepara pelo plano astral da gente, a gente já vem se comunicando. Uhum. A gente vem se comunicando com a família espiritual que vai vir para a terra, para trabalhar dentro do terreiro. Já vem rondando o remédio da casa, vem rondando o babalorixá, vem rondando o terreiro onde eu venho descendo, para fazer a limpeza, para fazer o médium, influindo o médium, para ele não fazer coisas erradas, não trazer pensamento malfazejo, intuindo um banho, intuindo ele a comer certas coisas para que não fique pesado na hora da minha incorporação. Venho intuindo ele através de várias coisas. O trabalho vem acontecendo muito antes de incorporação no terreiro. Antes do trabalho acontecer, o trabalho lá em cima já está sendo feito há muito tempo. Mediunidade é responsabilidade? Muita, né? muita responsabilidade. É você se doar 24 horas para a prática do bem, para a prática do amor ao próximo, o cargo é muito grande, porque várias entidades trevosas não vão querer que você tenha acesso a tirar os alimentos dele, né, nego? Então, você, através que você começa a aflorar sua mediunidade dentro de um terreiro, se dedicando a trabalhos espíritas voltados para o bem, muitos trevosos vão contra, vão impedir de você ir, vão impedir de você se doar para aquela energia que vai ser criada ali, para que possa tirar o alimento dele, que vem de um irmão que ele vem influenciando, que ele vem obsediando. Ele não vai querer permitir que você faça isso. Porque se você tirar o alimento dele, ele vai ficar com fome, né, nele? É. Então ele não vai querer aquela permissão ali. Então eles vão fazer de tudo para impedir você. Através do momento que você se dedica a fazer um trabalho mediúnico, sério, que você se dedica o seu tempo em prol da caridade, muitos ataques virão até vocês. O trabalho é muito sério. Você tem que reivindicar de várias coisas da sua vida material para pôr esse projeto em prática. Porque se a partir do momento que você se doa para fazer uma mediunidade, da sua mediunidade a trabalhar dentro de um centro, trabalhar dentro de um terreiro, e você começa a fazer coisas erradas, você vai ser totalmente desvirtuado. Você vai ser afastado desse centro. A permissão divina vai ser afastada de você. Aí que muitos dizem, Exu me deu a queda, Exu fez isso comigo, porque eu fui, de vez de estar trabalhando no centro, eu fui beber na mesa de um bar. Exu me deu a queda, mas quem deu a queda foi você mesmo, nego. A espiritualidade inferiores, os trevosos que se alimentavam daquela energia ali, foi que lhe deu uma queda naquela hora. Pelo seu pensamento que foi criado ali, pela energia que você deixou de ser criada lá dentro do terreiro e está criando aquela energia de vicissitudes, de luxúria, de ódio, de o que você tiver jogado no mental ali, eles estão alimentando ali. Vocês estão alimentando ele. De vez você alimentar o bem, vocês estão alimentando o mal. Aí que vem a queda. Seu Tiriri, qual que é o propósito da disciplina? Por que vocês Exu têm tanta disciplina e ensinam disciplina às pessoas? A disciplina é a evolução, né, Lê? A disciplina é a evolução do ser. O ser tem que moldar o seu dia a dia, o seu mental. Todas as lutas que vocês têm que cravar são lutas internas. São lutas contra você mesmo, o seu eu inferior, que tenta dissimular vocês, que tenta atrasar vocês no dia a dia. Essa luta que é criada. Então vocês têm que se abastecer do poder benéfico. E esse Exu, vários Exu vem ensinando isso, porque esse é o caminho da evolução. Claro. Seu Tiriri, o senhor conhece todos os integrantes da falange do Exu Tiriri? Ou é muita gente? A egrégora é muito grande, né? É. Não tem como ter noção da extensão. É enorme. Muito vasta. Não tem como ter noção, né? É muito mesmo. Como é que está o ambiente aqui? Como é que o... Quando o senhor chegou aqui, como é que ele estava? Como é que está o ambiente aqui para a gente poder realizar esse trabalho? Antes desse trabalho vir ser realizado aqui, nego, eu já me fazia presente aqui. Uhum. Eu preparei esse local há muito tempo, que eu venho tirando miasma, que eu venho tirando energias necessárias aqui para o acontecimento desse trabalho. E esse ambiente não foi só trabalhado por mim, como várias entidades, como Preto e Velhos, como Pombagiras, como os Exu, Tranca-Rua, um Exu Caveira, Exu do Lodo. Veio muitos Exus trabalhando aqui, fazendo a limpeza do ambiente, fazendo a proteção da porteira. Se encontra na porteira ali nesse exato momento, é o Exu Tronqueira, Exu Galo Branco, fazendo a proteção aqui da casa, para não que entre pensamentos malfazejos, nem entrantes, energia malfazeja que passa por aqui diariamente, não vai ter esse acesso, porque na porteira tem um sentinela, e esse sentinela, Exu Galo Branco, Exu Trunqueira. Que assim seja. Como que vocês veem os planos superiores? Vocês têm acesso até um certo limite? Ou vocês podem ir até onde vibra a consciência de Jesus, por exemplo? Não, nego, existe limite. Uhum. Tudo depende da autoridade, né, que é passada para a gente. É tudo hierarquia. Não tem planos elevados que a minha luz não se permite atravessar. É muita claridão, vamos dizer assim, para eu poder entrar. O meu grau evolutivo ainda não chega perto de tanta evolução como a de cima. Claro, entendi. Exu é humilde? Exu é humilde sim, né? Humildade é uma virtude. Humildade é a luz. Sem humildade nada acontece, né? Eu tive que ser humilde de vir aqui para incorporar no médium, para incorporar dentro de um terreiro. A gente tem que usar essa humildade de vir como trabalhador da Seara da Caridade. A gente não é obrigado a isso. Isso aí foi nós que pedimos autorização. Nós temos o merecimento de fazer isso. Claro. Senhor Exu, por que que o senhor decidiu trabalhar na Umbanda como Exu e não em outra religião de outra forma, que um espírito pode, um trabalho que um outro espírito pode realizar? Porque esse aí foi o meio que eu encontrei de levar o meu médium, o meu cavalo até lá. Uhum. Foi através da Umbanda. O médium teve autorização de vir reencarnar nesse plano astral aqui e tem mais afinidade com a linha da Umbanda. Então eu tive autorização de trabalhar através desse médium e automaticamente eu entrei na linha da Umbanda, trabalhando junto com ele. O que é obsessão? Obsessão, nego, é todo aquele pensamento que vem na sua cabeça por mais de 3 vezes. Aquele pensamento que diz, vai beber, vai beber, vai beber. Isso já é uma obsessão. Aquilo ali já é um pensamento criado para você, lhe influenciando. Todo pensamento fixo que vem na sua cabeça, que não seja para o bem maior, aquilo ali é uma obsessão. Nossa. Existem obsessões que levam ao suicídio? Existe sim, né? Do mesmo jeito que tem esse pensamento fixo que eu digo a você, de vá beber, existe aquele. Se mata, tira a tua vida. Isso tudo são obsessões. Obsessões são os espíritos malfazejo, os trevosos que ficam influenciando, querendo sugar sua energia, querendo atrapalhar sua evolução espiritual aqui na Terra. Esses espíritos vão se aproveitar desse momento de fraqueza seu e vão querer de todos os jeitos que vocês façam coisas erradas para que sua evolução não seja a seguinte. Aham. Então, se a pessoa ouvir uma voz na cabeça dela dizendo para ela se matar, ela já deve desconfiar. Com certeza, nego. Com certeza. Uhum. Não existe pensamento, malfazejo que seja para o lado do bem. A essência divina, aquela semente que habita dentro de vocês, só querem que vocês tragam a harmonia, o amor, a caridade, a benevolência. Não, todos os pensamentos malfazejos que vêm do lado do ódio, da inveja, do orgulho, da morte, da vicissitude, isso são obsessões, são espíritos inferiores que vêm atormentar para que você não passe nenhum passo seguinte na sua evolução aqui na Terra. Nossa. Como a pessoa pode combater uma obsessão? Internamente, nele. O negro precisa fazer a descoberta do seu próprio ser. O negro precisa descobrir o que habita dentro de você a bondade que habita dentro do seu coração. Ele precisa se entregar àqueles pensamentos bem-fazeiros que vem dentro dele. Porque aquela mensagem que vem dentro do seu coração, de bondade e de harmonia, somos nós, da sua família espiritual, que vem lhe fluindo, que vem intuindo você, falando as coisas. Do mesmo jeito que existe o lado negativo que tenta lhe atrasar, existe o lado positivo que tenta lhe elevar. São espiritualidade amiga, são seus guias, são seus protetores, são os seus mentores espirituais que estão nesse combate entre o bem e o mal dentro do seu próprio livre-arbítrio. Então você deve escolher o caminho que deve alimentar. Você deve escolher o caminho certo para que perseguir. Ou você alimenta o mal ou você vai alimentar o bem. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, a vida é sua. Se a pessoa diz ao Senhor, eu senti uma intuição, uma vontade de me entregar à prática da caridade, ajudar as pessoas, mas como todo mundo que vai fazer o bem é perseguido, não vou. Que conselho o Senhor dá a essa pessoa? Que ele entre em oração, nele. O conselho que eu digo a ele é que ele entre em oração, que ele se entregue aos pensamentos bem-fazeiros, que ele faça uma prece daquela que entra no coração dele, que ele se entregue àquela prece, para que ele possa escutar os mentores espirituais dele, que são Deus usando eles. A essência divina habita dentro de cada um. Então, se ele for se entregar para pensamentos mal-fazeiros, pensamentos, não vai fazer a caridade, isso é o mal querendo impedir ele. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que lutar contra aquilo. Ele tem que lutar contra as incertezas. Ele tem que lutar contra as dúvidas que habitam dentro dele. Ele tem que dar um passo grande para a evolução. Ele tem que ir mesmo como ele pensa que não estou querendo ir, estou meio indisposto. Ele tem que ir mesmo assim. Porque automaticamente quando ele se predispõe a fazer o bem, que começa a botar o pé dentro do terreiro, a egrégora ali já está tomando conta. Ele já vai tomar um passo fluídico, ele já vai ser intuído para fazer o bem, ele já vai ser despregnado daquela energia que tenta puxar ele pelo lado negativo. Claro, claro que sim. Ô, Sr. Exu, quando a pessoa vai atrás de Exu e depois diz assim, vem uma outra religião e tem preconceito, como que ela pode combater um preconceito religioso? Com a fé, né? Ele só pode combater com a fé. Aquelas pessoas que têm preconceito, aquelas pessoas estão faltando um amor dentro delas. A essência divina, não existe preconceito. Somos todos um só, filho do mesmo pai. Não existe negócio de religião. A religião maior é o amor. É aquela que você entrega os seus passos para a sabedoria do pai, que faz o seu irmão, aquele semelhante, aqueles que estão do lado. Pois todos aqueles que estão ali do lado serão seu irmão na seara da caridade, na caminhada juntas. Se aquela pessoa lhe agrediu verbalmente, com preconceito, ore por ela, porque amar o amigo é muito fácil. Agora quero ver você amar os seus inimigos. Isso é evolução. Você evolui seu espírito através disso, através do espaço que você vem dando de acordo com o seu dia a dia, na descoberta do seu próprio ser, na evolução do seu espírito. O senhor está ensinando que deve-se combater o preconceito religioso praticando os princípios da sua própria religião. É isso? Exatamente, Neil. Aí. Exatamente, porque não existe esse negócio de religião. Religião é apenas a porta, é o caminho. Na porta do Pai existe várias moradas, nego. Não adianta você se entregar a um candomblé e começar a praticar o mal. Não adianta você entrar na Umbanda e praticar o mal, ter inveja daquele seu irmão que está ali, ter preconceito do seu irmão que é evangélico, ter preconceito do seu irmão que é candomblecista, do seu irmão que é kardecista. Você não está evoluindo nada com isso. A religião é apenas um direcionamento, que você tem que ir para o caminho do Pai. Não importa qual seja a sua religião. A religião maior é o amor. É aquilo que habita dentro de si. É aquele brotamento da semente de Deus que está dentro de você. Nossa. Seu Exu, a pessoa fala, eu gostaria tanto de me aproximar de Deus, mas eu nunca vou ter acesso aos estudos. É preciso ter estudo para se aproximar de Deus? Com certeza, nego. A pessoa tem que buscar o caminho. A pessoa nunca nasce sabendo de tudo. Ah. Jamais a pessoa vai saber nascendo de tudo. Ah. Cada dia é um conhecimento. Cada conhecimento é uma vivência dele. Ele aprende até com a criança no dia a dia. Então ele tem que sempre buscar o conhecimento, sempre buscar sua melhoria, sempre buscar sua evolução, através de livros, através da vida, através de uma religião. Mas ele tem que buscar a essência divina que habita dentro de si. Ele tem que se elevar, tanto no conhecimento espiritual como moral. Mas quem não tem acesso, seu Exu, e nem dinheiro para estudar, não é por causa disso que está longe de Deus, né? Jamais. Uhum. Deus nunca vai estar longe de você, porque Deus está dentro de você. Deus já está dentro de você. Sua família espiritual vai intuir a ter conhecimento, vai botar pessoas boas no seu caminho. Vai lhe botar um caminho certo que você deve dirigir. Você pode ser o maior pobretão que tiver de matéria, aqui no plano material. Mas sua família espiritual vai lhe acolher, vai lhe botar no caminho certo que você deve transitar para sua evolução ser decorrida. Isso é desculpa, amigo. É. Por que que as pessoas dão desculpas mesmo sabendo que não vão sair do lugar? O ego, nego. É o ego dele. A mente dele alimentando os irmãozinhos trevosos que ficam influenciando diariamente ele. Dizendo, não, tu não é capaz disso. Você não é capaz daquilo. Você não pode. Você é falho. Você não presta. Mas não é isso. Todos nós prestamos. Todos nós somos semelhantes. Todos nós somos iguais. Só que cada um transgride num caminho a qual merece. Mas o caminho é um só. É só uma reta. O caminho evolutivo é só um. Ou você escolhe, ou você sobe, ou você desce. E na, falando até descer no modo vulgar, né, nego? Que não existe esse negócio de descer. A evolução da pessoa jamais vai abaixar. Ou você estaciona, ou você evolui. Não tem esse negócio de regredir. Você vai ficar ou estacionado, ou evolutivo. Isso vai depender de você, do seu ser, do seu livre-arbítrio. Seu Tiriri, como é que foi no astral esse convite para o senhor trazer o seu conhecimento no diálogo com os espíritos? É, nego, esse convite aí já tinha me preparado há muito tempo para isso. Uhum. Eu já tinha intuído o meu cavalo acompanhar os seus trabalhos através do Exu Tiriri que rege na corrente dos trabalhos aqui feitos por você. Uhum. A nossa egrégora, como eu comentei um pouco anteriormente, a egrégora é enorme. E essa repercussão já vem trazendo para várias entidades que estão sendo preparadas para os próximos diálogos, assim como veio para mim. Uhum. Mandando me preparar os médiums que estão aqui presentes, preparar esse cavalo que está aqui, para que esse encontro pudesse acontecer. Eu tive que me preparar antes, junto com a família espiritual que está aqui presente, junto com esses médicos que estão presentes também, como também eu te preparei nele. Oh. Como eu te intuí para vir para cá. Quem te intuiu para vir para cá foi eu, né? Oh. Para que você pudesse ter esse acesso, para que você pudesse trazer esse conhecimento. Porque no astral já está tendo repercussão demais, por causa dessa luz que você vem trazendo através desse diálogo. Sim. Esse diálogo está impactando a todos aqueles que possam assistir, aqueles que buscam luz, que estão nas trevas, que possam escutar a palavra de um Exu, que possam escutar a palavra de um preto velho, que possam se evoluir através disso. Isso é um plano, um passo muito grande para a sua evolução. Então, no astral, isso é um trabalho benéfico, um trabalho feito através do amor e com certeza foi consagrado para que seja continuada. Que assim seja. Muito obrigado por tudo que o senhor fez, realizou, em favor do diálogo com os espíritos, e esperamos poder contar com a sua força, com a sua inteligência, com a sua perícia nessa caminhada daqui para frente, viu, seu tio? Como sempre, nego. Sempre estarei rodando, trabalhando. Queixu, ele nunca dorme, nego. Ele sempre está trabalhando. Ele sempre está vibrando, intuindo uma pessoa para que possa praticar o bem, para que possa fazer um projeto grande, não só para ele, mas para todos aqueles que o cercam. Exu nunca para, nego, de trabalhar. É um trabalhador incansável na seara da caridade. Graças a Deus. O que o senhor mais gosta de ver no médium? Eu gosto de ver o tempo que ele doa para a espiritualidade trabalhar. Porque assim que é feito o trabalho lá no astral, que nós se doamos para que possa acontecer, não adianta de nada da gente chegar e o médium não está disposto a trabalhar, não está disposto a se entregar à incorporação, não está disposto a fazer um trabalho bem-fazejo, não está disposto a se entregar de coração aquilo. Claro. Pode falar, você vai terminar? Você vai falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. O que faria o senhor se afastar do médium? A maldade, né? Se o negro começasse a se entregar às maldades, às obsessões que vem dentro do ouro dele, que vem dentro do mental dele, atordoando, que ele começasse a fazer passos negativos, que começasse a se entregar pelo seu próprio livre-arbítrio ao mal, eu ia me afastar dele. Eu ia poder só observar, como já chorei várias vezes pela queda do médium, sem poder estender a mão, porque ele escolheu pelo seu próprio livre-arbítrio fazer o mal. Nossa. A perseguição do meio desse médium veio desde criança. Desde criança esse médium era atormentado por coisas que ele tinha feito de vidas passadas. A espiritualidade sempre trabalhava em favor do médium, mas por ele ser criança, não conseguia ter esse acesso. Por ele ter vindo numa família que não foi entregada à espiritualidade, e veio de uma família católica que não acreditava nas entidades, o trabalho foi mais difícil. O trabalho obsessivo desse negro foi tão grande que às vezes se fazia presente na matéria, atordoava até vizinhos dele. Nossa. Pela vibração. Mestre de falanges trevosos o acompanhava, querendo sua vida, querendo que ele desviasse do caminho, da caridade, do amor. A luta foi incessante, nego, incansável. Mas a espiritualidade trabalhou junto para que fosse buscar ele, fazer o auxílio dele, influenciando o pai, influenciando mãe, influenciando amigos, influenciando vizinhos, influenciando quem fazia parte da egrégora do negro, até que uma pessoa pôde escutar, e pôde levar o negro para fazer um trabalho de obsessivo, numa casa de caridade. E foi feito vários trabalhos que até o negro não acreditava naquilo que tinha acontecido com ele, naquilo que vinha acontecendo. Foram vários anos de perseguição, até o negro começar a enxergar, até o negro começar a se predispor de coração, até o entendimento daquilo que passava dele, e aceitar os trabalhos feitos. Aí que nosso trabalho teve mais êxito. Nosso trabalho foi feito através da caridade, do amor, limpando o negro, afastando ele de coisas negativas, intuindo ele a fazer o bem. Mas mesmo assim as perseguições ainda não acabaram, não incensaram. E o negro sempre vem combatendo através de conselhos, através de ensinamentos, intuir muitas vezes dele de assistir o diálogo de um espírito, intuindo ele assistir certos diálogos com certas entidades, para que aquele conhecimento ali fosse posto dentro da mente dele, para que ele começasse a abrir os olhos dele, despertar a consciência. Até que o negro foi se moldando, foi lutando contra as coisas que vinham, coisas negativas que vinham batendo ele. Foi lutando contra o mal, ele lutando bem, contra o mal, ele lutando bem, e caindo e se levantando, e caindo e se levantando. E quando ele começou a se predispor através do bem, aí que eu pude estender minha mão e trabalhar junto com ele, né? Mas como o negro é carne, o negro é matéria, e vive nesse plano, então os ataques são muitos, são contínuos, porque todos nós somos atentados diariamente. Não existe nenhuma pessoa que não é atentada diariamente. A pessoa pode ser a maior celebridade do mundo aqui terreno, um babalorixá, um padre, um pastor evangélico, pois todos eles vão ser atormentados do mesmo jeito, para que possam cair. E os ataques só vêm na sua fraqueza. Aonde você abrir a porta, eles vão entrar, vão lhe atacar. Seja através de um irmão, seja através de um filho, seja através de um amigo, eles vão buscar a sua fraqueza, vão buscar a sua queda, vão buscar impedir a sua evolução. Claro. Nego, entende? Sim, sim, sim. Senhor Chiriri, dentro da reunião que vocês fizeram no astral, qual foi a outra entidade da coroa mediúnica desse médium que se predispôs a trazer conhecimento para a gente? É o Nego que está aqui presente aqui. É o mestre José Pilintra, Nego. É o príncipe da Jurema. Esse mestre que está aqui, ele também vem fazendo um trabalho fundamental na cabeça do negro. Esse mestre, ele trabalha com o negro há muito tempo, desde que o negro era criança, que ele vem intuindo o negro a fazer certas coisas e o negro nunca conseguia escutar. Mas mesmo assim ele nunca perdeu a fé nele, ele começou a lutar contra ele, botando várias pessoas. E esse mestre que faz presente aqui, esse mestre, ele trabalha em prol da caridade também. Esse mestre reina com ele, trabalha no calçadão da Jurema, onde o negro trabalha lá, num centro de caridade, de Umbanda, trabalha na cabeça do negro, dando conselhos, dando consultas, passando magias para vários consulentes que chegam, obsediados, que chegam tristes, que chegam passando por momentos difíceis na vida, ele com palavras, com a sua malandragem de vida, que malandragem é o amor que ele traz no coração. Ele consegue, nego, fazer um trabalho belíssimo junto com esse médium. E ele não podia deixar de estar presente nesse dia. E é um dia que a Seara toda está feliz, porque a luz divina está presente e passando a mensagem através de mim, que sou apenas um Exu trabalhador. Das Searas da Luz. Que assim Seara seja. Da Caridade. Assim seja. Saravá Jurema. Salve a força da Jurema que está aqui presente. Salve. Nossa, Tiri, qual que seria, no caso, a sua mensagem final para hoje? O que eu tenho que falar, nego, é que as pessoas não se entreguem às coisas difíceis que vem passando pela vida. Que eles conseguem tirar um ensinamento desses cargos pesados que vem passando agora, de tanto sofrimento, de tantas dores, de tantas quedas, que eles consigam tirar um ensinamento disso e consigam se evoluir. Que depois de tantas quedas, depois de tantas angústias, depois de tantas tristezas, vai vir o que vocês estão merecendo. Que eles não possam se entregar pelo desespero, pelas coisas momentâneas que vêm acontecendo pela vida. Que isso tudo são provações, são testes que eles têm que passar. São a cruz que eles têm que carregar. Então que eles consigam abrir os olhos e ter o entendimento que esses sofrimentos são tudo passageiros. Que nada disso vai estender. Isso é apenas momentâneo. Que vai depender de quanto tempo isso vai durar, vai ser a fé de vocês. Vai ser a fé que vocês têm dentro de si que vai poder te elevar, que vai poder tirar esse sofrimento de vocês. Então tenha fé, porque com a fé vocês vão superar tudo. É isso que eu tenho a dizer. Laro Exu! Laro Exu! Salve, seu Tiriri! Graças a Deus, seu Tiriri, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho e estudo com o senhor. E a vossa falante, viu? Tem alguma coisa a falar, nego? Era só isso, seu Tiriri. Muito obrigado pelo estudo, pelo conhecimento. Eu que agradeço, nego, pelo tempo e pelas coisas que vem acontecendo pelo teu trabalho. E saiba que sempre estarei protegendo. Aí. Tanto o diálogo com o espírito, tanto sua matéria e todos aqueles ali que clamarem por mim, por Exu Tiriri da Calunga, eu estarei presente. Porque Exu é trabalhador incessante da caridade. E sempre estarei presente, né? Por todos e por tudo. Laro Exu. Laro Exu. Nossa, que lindo. Graças a Deus. Senhor Dilson, já tá de volta? Meio irradiado aqui, mas... Podemos falar consigo um pouco? Pode. Você tá se sentindo como agora? Tô meio irradiado ainda. Ah. Mas tô bem. Como é que é a hora que o espírito desacopla? Ele vai tirando a energia devagarinho, é isso? A energia ainda fica, por ser uma energia muito, muito densa, muito, muito forte, a gente ainda fica meio que em transe. A gente fica meio tremendo ainda, fica meio que conectado ainda com aquela energia, né? Claro. Por que que você se permitiu fazer um diálogo com os espíritos? Primeiramente porque eu tenho confiança nos trabalhos que vem sendo desenvolvido por você, que sei que é um trabalho sério, que é um trabalho honesto, que é um trabalho para ajudar os irmãos, né? Então isso me confortou, me fez me entregar, né? A minha espiritualidade, porque eu já venho acompanhando o diálogo com o Espírito há muito tempo. E eu sempre ficava feliz, né, de poder acompanhar os diálogos, e trouxe muito ensinamento para mim. E agora eu fiquei sabendo, né, através de Tiriri, que já era ele que me intuía disso. E eu pude ter bastante conhecimento através de diálogo com o Espírito, então eu tive muito predisposto também de me entregar a minha entidade, que trabalha comigo, para também que ele pudesse trazer o conhecimento e ver se podia ajudar as pessoas também que pudessem ver. Escutar agora o diálogo também, né? Claro que sim. Olha, muito obrigado pela sua entrega, pela doação do teu tempo, da tua energia, por essa entidade maravilhosa que também se predispôs a nos proteger, a nos ajudar com a perícia dele no diálogo com os espíritos, viu? Achei. Deus abençoe. Abençoe a todos aqueles que possam sentir no coração que Exu trouxe para ele a mensagem. Pronto, que assim seja. Sim, obrigado. A gente está aqui hoje no estado do Pernambuco. Em que cidade? Aqui é Recife. Recife. Pronto. Recife. Então tá, muito obrigado, viu? Obrigado também, já chega. Isso. Dizem que Exu é o mal. Dizem que Exu só desce para beber. Dizem que Exu é zombeteiro. Mas para mim isso pouco importa, nego. O que importa é o que tem dentro da minha essência, do que eu venho para cá para trabalhar, do que eu vou fazer, da minha caridade pura, através do momento que eu venho para cá para trazer um ensinamento para uma pessoa,